sua casa. Eu roubei uma flor, desculpa, é que eu não pude comprar nada. Sou mais que preço, valor. Tem coisas que o dinheiro não paga. Desde que eu te vi, pude imaginar nós dois de mãos dadas. Minha visão não estava errada. Nada no mundo, gata, traz a paz que cê me trouxe. E dá só por hoje, esquece tudo, corre. Quem não vive, morre. Sinta a paz que um novo dia trouxe. Um banho de massa, bela luz do sol. Não me prendo ao sol, não me pede pra ficar no lençol. Cê é de casa, gata, cê nem caracol. Embaixo dos caracóis, me rosco nos cachos do seu cabelo. Quente como o sol quando estamos a sós, Coração de gelo, aço, fácil derretê-lo. Se essa vida é um jogo, se cê joga eu perco. Te vejo, fico bobo. Lucas Luco, 1 quilo, quem diria? Você achou que eu não vinha, né? E eu trouxe flores, sem você não fica em paz. Que sou eu pra te mostrar e descobrir a cor. Fico um pouco mais, Eu me refaço em 1000 pedaços pra te ver sorrir. E me abraça que hoje você vai dormir longe de tudo que te faz mal. Que te faz mal. E só pra te falar que sem você pra mim tá foda suportar a sua ausência aqui. E só pra te falar. E sem você aqui, tá foda suportar a sua ausência aqui. Mais histórias pra nós dois, e o nosso amor é livre. E vai me proteger do que for, e vai me proteger de quem sou. Mais histórias pra nós dois, e o nosso amor é livre. Vai me proteger do que for, e vai me proteger de quem sou. Eu me refaço em 1000 pedaços pra te ver sorrir. E me abraça que hoje você vai dormir longe de tudo que te faz mal. Longe do que te faz mal, bem longe do que te faz mal. Eu me refaço em 1000 pedaços pra te ver sorrir. E me abraça que hoje você vai dormir longe de tudo que te faz mal. Longe do que te faz mal, bem longe do que te faz mal. Mais histórias pra nós dois, e o nosso amor é livre. E vai me proteger do que for, e vai me proteger de quem sou. Mais histórias pra nós dois, e o nosso amor é livre. E vai me proteger do que for, e vai me proteger de quem sou.